Via 060, 3560, Covid-19. Autorizado, além da colapso no zero, vento 210 graus, 129. Além da colapso no zero, voo 1250. Bom, 397, quando possível, senhorita, solicita a proa de bom ativar. O Gol 185, pode voar dura? Autorizado, Gol 985. Protetor, não, 885. Zero copia 1397, tá implantando o desvio, a ideal é a proa de módiva. Rolou 397, aguarde. Rolou 397, quantas milhas? 6-0, senhorita, nessa proa. 7. Salvador, fala boa tarde, azul 2704, como você enxerga a informação mais, autorização para a barreira? Boa tarde, mais confere, autorizado barreiras, conforme rota, nível 160, decola da 10, primeira curva esquerda, segue perfil de saída MOM, transição VATAP, aciona 5164, controle no 20 decimal 8. 256, decolou ao 09, chama controle Salvador em 120 decimal 8. 208, uma boa tarde. Bruno 397, eu vou ir pro base. Passou a posição pro base, 397, obrigado. Controle, boa tarde, Gol 1256, saída FUCA. Bruno 256, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 370, via saída FUCA. 370, FUCA, Gol 1256. 2098. Lista para 2-3, autorizada final do procedimento LSX-Ray, reporte estabilizado no localizador. 2-0, reportar estabilizado X-Ray, Gol 202. Controle, Gol 1256, solicito uma deproa 040 por 15 milhas para evitar formações. Gol 256, após desvio, Jamo. Jamo. Sente, após desvio, Jamo, Gol 1256. Poxa, na 3 e 1, sim, planejamento correto, no 3, reposta no pronto. 2,95, até que era 1,25. Salvador, Gol 1,885. Gol 1,885, tráfego avistado. Autorizado o pouso pista no zero, vento 190 graus com 149. Entendi, pouso na pista 10, voo 1885. Luna 397, Gêmeos Centro, Recife, frequência 35.1, alternino 33.95. Desfazia para 2006, autorizada final de seguimento da LS Express, repartir estabilizado no localizador. Guia 2000, autorizada a 3, 3560. Xerena 326, acima de identificação, veículo de maré para a chegada marinha, aposte para a descida. É para 2010 até 5010, Genegal 10019, contato radar, uma milha para Coral. Para 5, no solo azul no 4, direita, solo Salvador, 121 decimal 1. Direita, 121 no 85. Bruno 85, autorizado táxi de Alfa, Juliette, portão 9. Alfa, Juliette, para nós, 85. 5, boa tarde. 2-1-0 graus, 1-5-9. Teve pouso, 2-0-9. 1964, autorizada a chegada a Mário, desça para nível de voo 060, QNH 1099. 060, 19. Siga o 1164. Agora alguma possibilidade de voar direto para o 2018 no solo 18, direita solo Salvador 121 no decimal 1. 3193, Galeão, prepare a saída da El Leda após o Rune aguardando cópia. Boa. Aí é o dia da Ione, aguardando o quadro, 3193. Fala, bom dia, boa tarde, 2098, Bruno. 2098, boa tarde, autorizado táxi via Alfa, Juliette, portão 7, parte 1. Alfa Juliette, posição 7, 08. O 3560, chama o seu 198, decimal 95. 3895, boa. Torre Salvador, boa tarde, 3560, da TAM, final da 10. TAM 3560, boa tarde, ajuste 1019, confirme se já avisou algum campo. Siga não. Pista 3560, autorizado pouso, pista 10, vento 200 graus, 149. Certo, o TAM 3560. Xenema 326, desça para 2006, autorizada final do procedimento LSX3, reporte estabilizado no localizador. 2.6326 com 109, autorizado, uma chance de voar direto a produção? 326, está autorizado voar do né? Direto do navegador. Que se olha para a própria instrução de pouso, chama o seu 8 decimal 9 e 5. 9 e 5. Torre, só espera a coletar, né? Papá, papá, Romeu, Whisky, Charlie, papá. Papá, Romeu, Whisky, Charlie, papá, boa tarde. Ajuste 1019, vento do aeródromo 200 graus, 149. Autorizado final 17, reporte de través em mar. O tio vai passar na travessa em mar, o Thiago Papá. Fini? Não, 4, Mendes. Boa tarde, número 2 para a cópia. Aguarde um instante, Fop, prepare a saída, Fuca, transição Caixa. Pronto, Fop. 3193, autorizado Galeão, GP9867, após Moço, nível 360. Decola da 1-0, primeira curva direita. Segue perfeito saída da El, Leda, após Irume. Aciona 5176, controle 920, decimal. Autorizado Galeão, nível 360, com a rota do Blanco, Leda, November 857, Moço. Decola da 10, com curva direita, na saiu. Da El, Leda, Irume. Aciona 5176 e controle 920, decimal 8. 3093, protegimento correto no 8, reporte para o Chivec, senhora. Salvador, azul 2790, informação mais, e lençóis 180. 2790, boa, informação mais, autorizado lençóis, conforme rota, nível 180. Decola da 1-0, primeira curva esquerda. Segue perfil de saída Momo, transição Batata, aciona 5113, controle 120 decimal. Japão é o Itali Papá, tráfego avistado, autorizado pouso pista no 7, vento 210 graus, 139. Boa tarde. 3560, boa, autorizado o táxi de Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette, pro 4360. Oxa, 6142, pronto, cópia. Oxa, 6142, autorizado Recife, vento do Luno 7, mostra conforme rota, nível 350. Decola da 1-0, primeira curva esquerda. Segue perfil de saída Puca, Jamo, Caju. Aciona 5405, controle 1-2-0-2-9. Puxa, 1142, cotejamento correto no 5, reporte para o pushback, assinando. Pode conseguir uma coisa, não há tráfego foi informado, esse daqui é o cara do comandante, mas eu fico com o São José de Senegal na 09, faltam 40 minutos para Salvador. Gente, o Estelio Papá, livre táxi de direita, táxi de Papá, ao estacionar porque está livre. Vamos ver, os passaram a grupo, a gente vai com a secretária do comandante. Bruno 164, deixa para 2010, autorizado a final do procedimento LSSU, reporte estabilizado no localizador. 2000, autorizado, depois para o localizador, o nome 164. Xanama 326, completa a motivação, chama o TN no 98, do final 95. 295, boa tarde. 6326, localizador da 1-0. Oxalé 6326, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 1-0, vento 200 graus, 189. Teve pouso Azul 2794, próxima próxima para o parque, está com 53 a bordo, 53, 5 horas de autonomia, alterna Sierra Bravo, Mike Kilo. Azul 2794, autorizado táxi, via parte 3, parte 1, em geral até o ponto de espera. No ponto de espera, torre 1-1-8-9-5, ajuste no 0-1-9-5. Pátio 3, pátio 1, Índia, até a ponte da Morte Estrada, torre 1-1-8-9-5, azul 27 na parte. Alô, boa tarde, 63, vermelho e bronze. 326, boa, autorizado o táxi de Alfa, mantenha antes da Juliette. De Alfa, mantenha antes da Juliette, 63, vermelho. 6395, no 3 agora. Era mais cima do Lula, identidade única, confirme com gentileza. Marinha 5041, informação, Mike, aguarde o instante, por favor. 50 do o senhor foi do WhatsApp, já presente? 9, mas a chegada. Ok. Eco Zulu 90, 40 minutos para Salvador, contato radar. Vista para a 1.500 pés, que negar na 09, direto à rotatória. Fazer a rotatória e estou com campo. Salvador, gol 1164, aí estabilizou o avessor. Gol 1164, chame torno 8, decimal 95. 895, bom domingo. O chame é 315, com o domingo tipo sol, a TR entrou na retaguarda, ele fecha o táxi. Salvador Azul 2714, mantém 0 no 0, Azul 2714, mantém a ponte espera, pista no 0, informa o Boeing da Gol passando externa. Mantém a ponte espera, 2714. Mike Information, Brasília 360. Zona com high speed, gol 9-6. 9-6, vai até 4 mil pés. Desce para 4 mil pés, gol 9-6. Azul 2714, tá visual com tráfego na frente? Após passagem do Boeing da Gol que pousa, autorizado a linha manter piscina zero. Após passagem do Boeing, ali uma fiel, 6395, autorizado o táxi de Índia até o ponto de espera. No ponto de espera, torre 1-1-8-9-5, ajuste no 0195, ajuste no 0195, o Xanema é 326, a Arbolita Companhia e o táxi, ingresso em Juliette, portão 3. Juliette 3, obrigado, bom dia. 85041, coordenação com o posto seguro, confirme se possui slot. Solo aos 34, direita, solo Salvador, 121, décimo 1. Direita 121, 1, boa, boa tarde. Linha 5041, autorizado por seguro, 1 mil pés, decola da 10, curva direita, segue corredor axé, aciona 0271, controle 120, decimal 8, torre 118, decimal 95. 0 graus, 199. Autorizado de colagem, alto 27, alocar. Linha 5041, protegimento correto, por gentileza, faça um cheque rádio intensidade 2. Permanece em intensidade 2. O número 64 ele trouxe. O número 64, Alfa, repórter Angela Juliette. Alfa Juliette. Décima 85, isso é nível 85, décima 65. Maria 5041, Salva Salvador. Azul 2714, decolou aos 36, chama controle Salvador em 120, decimal 8. Salvador 208. Salvador, o azul 27 no 4, decolado no perfil da Momo, massa 1300 para o ano mesmo. Azul 27 no 4, contato radar decolagem, suba para nível de 160 via saída Momo. 160 via saída Momo, azul 27 no 4. Noite do sinal 95, confirme também. Coordenação com a torre, Marinha 5041. Planeta CDA 61142, 25. Aeronave e transporte de cima que vai segui-la. Afirmativo, manterá. Eu chamei 142, aguarde para o início. Agora. 3.10, autorizado a final do procedimento LSX-Ray, a porta está autorizada no localizador. A porta era. Vento 180 graus, 189. Já lembro. Six switch one, ready to cop. Ready to cop. Station 6-1, clear to Brasilia Airport via upper 017, after according to route plan, flight level 360, take off runway 10 with right turn, arbor departure, then elevator position, Skulk 5413, Salvador departure 120.8. Clear to Brazil International, flight level 360, departure runway 10, right hand turn, arbor, elevator transition, after 017, Skulk 5416, and departure 120.8, Ocean 6321. Ocean 6321. is called 5413. Eco Zulu Novembro. Ajuste no 09, vento 180 graus, 149. Autorizado final piscino 7, reporte através em mar. Agora, autonomia 3 horas e 20 minutos, alternando Campinas, próximo. 3193, autorizado, táxi, Apache 1 no Índia, até o ponto de espera, no ponto de espera, torre 118, no sinal 95, ajuste no 019, por favor. Autorizado, táxi, Apache 1 no Índia, até o ponto de espera, no 0, torre 118, no 95, ajuste no 019, obrigado, bom mesmo. Xeranha 1, 4, 2, contra a equipe de sola, 5, é a voz da TAM, livrar a retaguarda, iniciar o chão táxi. Xeranha 6, após livrar, está livre, linha 1, 4, 2. Usando o localizador, gol 966. 966, chame o seu número 8 do sinal 95. 895. Usando o gol 966, arsenal no localizador. Gol no 966, ajuste 109, reporte do externo. Reportará. Maria 5041, autorizado cruzamento, destino 028, imediato, reporte Regis Livre. Reportará Regis Livre. 04065, autorizado Campinas, vento Zulu 10, após conforme rota, nível 340, decola da 10, primeira curva, direito, segue perfil de saída da El, Leda, Mótima, aciona 5417, controle 120, destino. 0. Cliente Marinha 5041, mantém a linha do litoral, chama controle 120 decimal 8. Pushback in Sunday engine, our position is dock number 6, so it's a 6321. And a 6321, stand by to pushback. Stand by. Terminal 0820 e pouso em Porto Seguro 2090, confirme? Afirmo. Obrigado. Eco-Zulu Novembro. Gente, Papa Tela Eco-Zulu Novembro, continue a aproximação, piscina 7, aguarde a realização de pouso. Aguarde a liberação de pouso, Eco-Zulu Novembro. Coronel 315. Uma possibilidade de voar na prova de Mótima? Agora de Coronel Soco Recife, né, 315. Obrigado. Muito grato, direto Barreira, 2714. Eu vou conduzir a Sama 6, Scotter Dance, clear de Golf Arrival, descending to 2000 feet, que é noite azul a 9. Chanel 315, chame o centro Recife, frequência 1251, até a número 33.25. 4 horas e 20, Petrolina. Ajuda já de navegar, autorizado o táxi. Reporta para ingresso no Pátio Principal, com 19, 2, 7, 9. Fala, muito boa tarde, com 1966, lembrou? 1966, boa tarde, autorizado o táxi, Alfa, mantente da Gilete. Alfa, mantente da Gilete. Já chegou pronto? É, nem deixou, estamos pronto. Pegamos um problema agora, vai, mas tá tranquilo, estamos resolvendo. Sim, esse é parte ponto, pronto, tá 3193. Autorizado a linha da Clapton 0, vento 190 graus, 129. Autorizado a linha, mas ele é para fazer 10, 3, 193. Bala azul 2790, visual com o voo, pode passar a parte? Afirmo, após o voo, segue parte 1 no índio, até o ponto de espera. No ponto de espera, a torre 1, 1, 3, 5, 9, 5, meu voo. Gente, 295 no ponto de espera, obrigado pelo trabalho. Could you confirm, Sousa Moore? 424. Roger, Ocean 631, approve the taxi via Manito, taxiway India. Via Salo 118 decimal 95, altimeter 71019. Give away to ATR of Blue. You got a 12-7, taxi via St. April. And then India, to a hotel for New York, Chicago. Get away there in the car 1-1895 with 621. Lima, Mike Fox, siga. Torre Salvador, uma boa, 2790. 2790, boa tarde, mantenha a concepção, Zé. Mantenha a concepção. Dan 3193, decolou 50, chama controle Salvador em 120.8. 308, boa. Paz, Pesquero, Supernaval, mais 019. Reposta no cruzamento da Bahia. Boa tarde, Dan 3193. Confirma aeronave. Boa tarde, Dan 3193. Pra 3193, contato radar de colagem, sua para nível de voo 960 via saída da EL. Quem pode voar da EL direto? Direto da EL, pra 3193. Obrigado. Controle Salvador, muito boa tarde, ó, 3750, informação mais. Azul 2790, a linha mantém pistão 0. A linha mantém pistão 0, azul 2790. Azul 2795, essa identificação, veio direto à mão, esse inicialmente para nível de voo 120, que é negar 1099. Direto à mão, nível 120, poderia livrar o azul da linha à mão? Azul 2795. Quantas milhas você está com a sucra inicial descida? Milhas. Sete. Azul 2714, informa o tráfego, exposição de 0, 20 milhas, rumo sudeste, voltando no vídeo de zona 170 Alfa 172. Deixa eu tráfego azul 2714. Azul 2714, chame centro Recife, frequência 12. Meia decimal 0 até no meio do decimal 8. O azul 2704 copia a secundária 1258, a primária 126, decimal 90. Azul 2704, primária 126, decimal 0 até no meio do decimal 8. Excelente, 1260, 1258, azul 2704, espera. Azul 2704, secundária 128, decimal 8. 228, muito obrigado. Grafite Ocean 6321, and the whole chart off of 0. Roger, Ocean 6321, maintain position, stand by to line up. Hold position, Ocean 6321. Azul 2790, autorizado a decolar a pista 10, vento 200 graus, 139. Decolagem autorizada, pista 10, Azul 2790. Decola da 10, primeira curva esquerda. Segue perfil de saída Momo, transição Zatap. Aciona 5441, controle 120, decimal 8. Xenemel no corpo 2, contato radar, subiu para nível de voo 3, 50 via saída Puca. 50, Pulsa, via Pulsa, caminhão 42. Bola 097, autorizado a chegada a bom, direita para 4, meu pé, esquerda, 0919. Conduzir o 76, descendo to 2000 feet, clear final IOS, put service all localized. Conduzir o 76, descending 2000 feet, in 81019R, confirm clear for the ILS 10. Azul 2790, decola 55, chama controle em 120, decimal 8. 208. 0 saída Momo, azul 2790. Marinha 5041. Para 41, frequência livre para a coordenação, mais próximo Ilhéus, a telecontrole 1201. Agora azul 2790, informa, vai desviar a direita, proa 310. 310, proa 7, 2790. Informação mais de confere, autorizado Brasília, evento Zulu no 7, após conforme rota, nível 360, decola da 1-0, primeira curva à direita, segue perfil de saída Arbor, é Anefa, aciona 5433, controle no 20 desse nome. Anefa level 360, hard to departure. Yes, ok, 862-6321. Departure. Mike Fox, frequência livre. Fox, frequência 4333. E o controle confirma 20? 208. 208, 14, 3567, protegimento correto no 4, reporte para o pushback acionamento. Mais 3, livre extensão 360. 360, graças. Porta 86321, enemy AI fly straight ahead to Ilefa. Entre Arbor, certo, Arbor position 631. And fly Arbor position 86321. Azul 4462, pede Mário, para chegar na Mário, desce para o 050. Obrigado, 42, se acorde nessa, ele pode voar direto ao meu Falcon 08. Xena 642, mantenha a saída e Xena agora, centro Recife, 1265, alterna 1545. 265, 2545, grato. Azul 2790, agora esquerda, proa 300, Brasil. Proa 300, gente, 2790. Cola da 10, primeira curva à esquerda, segue desvio de saída Puca, Jamo, após direto, aciona 5444, controle 120 do sinal. Passado 230 para Acaju, Golf 677, segue da Puca, Jamo, após direto, transforma 5444, controle 1201 no Golf 884. 984, atendimento correto, 9, reporte pushback Summer. Bota 1, 3, 4. Solo 2009, tem informação, mais informação 07, autorização Angel. Gestão 09, reporte no localizador, livre LS, gestão 0. Autorizado 2000, vai reportar em LS, estabilizado, autorizado 2705. Pé 3193, chama Recife, 125, decimal 1, altera 133, decimal 95. 1251, boa. Azul 2790, após uma centena, em rota. Após uma centena, confirme o azul 2790. Vou em rota, lençóis. Direto lençóis, vou cruzar uma centena, azul 2790. 2009 autorizado, pushback acionamento, reporte fax. Está autorizado, departamento de voo 2714, nas costas de Salvador. Outro lhe chamou 2715. Negativo. Ocean 631, direct to Alessa, flat position. Direct to Tampa, Ocean 631. Via Mário, desça para 2000 pés, ajuste 1019, reporte localizador, pistão 0. Via Mário, 0019, reporte localizador, pistão 0. Mundo 076, underground 03, turn right, call Salvador, ground on 121.1. 1211, contour 076, look up. 8063, turn right, call Salvador, 097, reduza para 2209. Direto ao 7, 29, 0, 9, 7. Direto essa rede. Direto essa rede. Eu vou só checar com o sistema e chamar o passo. Fala, bom, 2009, está fácil. Fala, está bom, 1-2-2, a bordo 3 horas, alterna, salvador. Fala, está fácil. Okay. Roger, vai só para a esquerda, proa 090, limite o QDMIC 160 do MDB Sintra, atingir o nível 050, mantenha. Azul 4462, número 4 na aproximação, preparação para o sequenciamento. Esquerda para o 010, limite radial 280 do salvador. Esquerda para o 010, limite radial 280 do salvador, azul 4462. Azul 2715, estabilizado em LS. Azul 2715, livre LS, chame torre 11895. 1895, boa. Boa. Muito boa tarde, Azul 2715, estabilizado em LS, baixar travado, visual. O Fatih Fati, pista de paz. Autorizado, pouso 2715. Autorização, Galeão. Número 30, foca, prepare a Dael, 6287. Guardando, Dael.